porra, mano. Se liga só naquelas luzes vermelhas. Um corpo no chão, um destaque pra mídia. É como um câncer me consumindo por dentro, moro? Uma vida inteira, levada só de tormentos. Mas aí, eu conheço o meu mundo. Tenho o meu modo de expressar. Meu modo de analisar. A minha ética e a deles. Eu sei avaliar, e muito bem. Tenta imaginar, mano, tenta entender. Uma mãe que espera, o filho que não vem porque tombou em uma favela. Estrategicamente, mais moral, mais espaço. Nome mais considerado no reino negro do tráfico. As drogas extermina de um lado, os políticos acaba do outro. O preconceito, a desigualdade, o racismo, o desrespeito para com o povo pobre da favela, das periferias, do gueto. No meio, pra acabar de foder tudo. Eu lembro que uma mão, um preto velho, me perguntou: filho, você sabe por que o mundo é assim? É, eu olhei pra ele e falei: não, ele é assim, porque enquanto a cor do homem, o egoísmo, os bens materiais, a ganância, o desrespeito, for maior do que o brilho nos olhos, sempre vai ser assim, sempre haverá guerra, sempre haverá miséria, sempre haverá essa patifaria que tá aí. Eu não sou artista não, mano. Eu não sou mocinho também, menino mimado, pagando de bandido não. É embaçado, mano. Vem comigo nessa trilha sonora e sente na pele o que é sofrer. Daniel Sansi, Mano Rony, do rap. É isso aí. O pesadelo continua 2 anos depois. Depois.